Gol número 05, táxi autorizado, Fátima de Alfa, ponto de espera, somente 826. Da MLS, 072. Bono 072, do QNH novamente, 1023, chame Torre Salvador em 1 no 8.6. 8.6 no 023, 1.072, obrigado. Bono 888, corrijo QNH, 1.023, autorizado final, ILS, X-ray, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. É, chama estabilizado, Bono 888. Controle, o Chanel 625, regulado. Xanema 225, contato radar, suba para o nível 320 na saída Momo. Saída Momo 320, 6225. Xanema 311, QNH 1022 novamente, Salvador, desça para 2 mil pés, o Xanema 311. 1022, 2 mil pés. Romeu Cabral 74344. Da base. Da base, sim, da base. Qual é que essa detalhe? Prossiga. É na base da base. Sim, 30 segundos. Ah, sim. Está guardando autorização. O azul 4299, decolagem autorizada da 1-0, venta 1-40 graus, 1-39. Emitir para o SPEC, acionamento remoto 1-2-732, funcionando. Jet 6729, tanto cópia. Autorizado Guarulhos, 360, via Pendulum 6, BHZ, 15, após conforme a rota do plano de voo. Da L, da briga, subida, curva direita após a decolagem. 5090 é o código, 1208 é o controle. Guarulhos, 5-5-3-6-0, Pendulum 6, BHZ, 13, decolada 10, curva direita da L, da briga, 50-10, transponda, 208, controle, da linha, 579. Está pronto o feedback na posição dele. Gente, vai aguardar para o feedback 6729. Pode estar escutando para aqui. Yankee Delta Charlie, confirma as intenções? É o Boa, Nicolás, Boa, Boa Norte, já partiu. Tem 1-2-5, decimal 1, alterno 1-3-3, decimal 2-5. 1-2-5, 1-1-3-3-2-5, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, boa tarde, é o Azul 4299, decolado, passa 1.700 pés. Azul 4299, contato radar, suba para o nível 360, saída da El. 360 na Dael, Azul 4299. Papá, papá, Alfa Bravo, papá, 2 minutos para ingresso terminal Aracaju, serviço radar terminado. Chama o controle Aracaju em 1-2-0, decimal 3. Afirmativo, Yankee Delta Charlie, correto, com o único a bordo, acionamento antes de decolagem com a torre 286. Escuta da torre. Ok, 3304 da TAM, alinhar e manter após o pouso do banho da Gol. Yankee Delta Charlie, acione e reposte táxi. Prossiga. Gol no 072, no solo aos 25, libera a direita, 1219, o solo. Direito, 219, no 072. Sensor ainda não tem solo no sistema, tá ok, Anny? vai ser por conta e risco mesmo, porque eu não tenho nada no sistema. Alô, Salvador, bom dia, o gol 1072, zona Fox Track. 1072, consigo ver a Alfa chamando da Juliette? Na Alfa, seu maravilhoso, já me chamou. Salvador em 1-8, decimal 6, confirmando o Canerol no 023. Já é chamado 1863 já. 7, mantém o ponto de espera, no número 05. Ok, guardando a discussão, é a preservação. Romeu Oscar Bravo, para mim, escuta. Forte. Estabilizado no localizador, no momento, o Canerol no 023. No 023, autorizado, é, o sinal ele é da pista 1-0. Estabilizado, 6319. Gol 982, desça para 2000 pés, QNH 1023. 2023, o gol 982. São 30 segundos para iniciar o translado. Bravo. Otorre, o gol 1982. Ok, Yankee Delta Charlie, você tem condições de taxiar em sentido cabeceira 35 e aguardar a autorização da decolagem? Temos um Boeing da Gol na final da 1-0? Afirmo, livre, o Yankee Delta Charlie. Torre, gol no 888. Gol no 888, aguarde a autorização de pouso, ajuste 1023. É, chamada a autorização, pouso, gol 888. O TAN 3304 decolado aos 28, chame o controle, 120.8. 1208, boa. O Yankee Delta Charlie, decolagem autorizada, da 17, o vento 140 graus, 162 nós. O Romeu Oscar Bravo, o senhor tem condições de fazer o translado e posicionar o helicóptero na Taxi Lima? Ok, reporte na Lima, o Romeu Oscar Bravo, e evite o sobrevoo do pátio, decole e sobrevoe aqui a área de construção do aeroporto. Repete, decolado para 3 e pousar na Lima, senhor? Afirmativo, temos um Boeing da Gol na final da 1-0. Ok, bravo. 1982, IC redução 2209. Reduzindo para 220, 982. Informa, o helicóptero acabou de decolar da 1-7, não interfere no seu pouso. É 7, gol 888, tem livre pouso. O Yankee Delta Charlie, decolado aos 2-9, tome a proa de Madre de Deus e chame o controle, 20.8. Já volta, amigo, obrigado. Bravo. Tô com o 1-0, tá aqui. Quem está mais depois? Controle Salvador, é o Papatão Yankee Delta Charlie, bom dia. Bom dia, Papatão Yankee Delta Charlie, prossiga visual Pro Norte 500 pés. Confirma o destino? É, paz de Deus, refinaria. Gente, reporte visual com local de pouso, Yankee Delta Charlie. Charlie. Controle Sané 6319, estabilizando no ILS da 1-0. Xalema 3-1-1, QNH agora novamente 1-0-2-2, chame torre 1-8, decimal 6. 1-0-2-2, 136, autorizado final ILS, X-Way pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Leira X-Way 1-0, reporta localizado no local, gol 1-9-2. O Xanema 225 chama centro, Recife 128 decimal 8, alterno 126 decimal 0. Fica de bem, está sendo sentido agora, tá ok? Estou aguardando mais um pouquinho. Está sendo exalta a posição, aprovou o modelo 22, como é que está? Aí é só com isso aí, vou verificar a possibilidade. Olha, como a gente queria ficar com o tipo de logo, sei pra adiantar tanto o lado de vocês como o nosso, porque gera um transtorno pra todo mundo, mas não tem previsão nenhuma, infelizmente não tem. Diz que a obra é lá no subterrâneo, não sei como é que vai fazer não. Mas assim, por enquanto Azul 4299, pode vanar para de bridge? Azul 4299, inicialmente Leda, solicite ao centro em 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 1251, 123, 25, azul 4299. Gente, Romero Cabral, frequência livre. Estabilizado na X-Ray da 10, tem a pista vista. Voo 982, QNH em Salvador, novamente 1023, chame torre 1 no 8, decimal 6. 86982, obrigado. Escuta. Autorizado então o voo Salvador, Salvador 090, nas radiais que o senhor já tem aí. Inicialmente vai sair na subida da El e depois vai coordenar com o controle. O código transponder é 2645 e vai acionar os canais T18, Tango 18, Tango 105 e Tango 11. Oxené 6311, no solo aos 34, libera a direita, 1219, no solo. Ok, libera a direita, 1219, até 6311. Correto, Olimpo, já está acionado? Olimpo, me confirma o teu dedo, por favor. Bom, eu falei para o táxi até o hotel. Chame na hotel, por favor, Olímpio. O gol no 982. Livre pouso, 1-0. O vento 1-40 graus, 1-49. Livre pouso, 1-0, gol 1-982. Botão 5, atento ao campo, ok? Gente, 1-0-72, para a gente voltar. Paulo, Sene 63, seu nome liberou, já está na alta. Paulo, Sene 63, seu nome liberou, já está na alta. Sene 63, seu nome, Salvador, confirma. 63, seu nome, Brasília de Alto, Juliette. De Alto, chama de Juliette, obrigado, Sene 63, seu nome. Oxa, né? Visual colocar de pouso. Yankee Delta Charlie, atualizado frequência livre. Nada. O voo no 605, observe o Boeing da companhia na curta final da 1-0. Após estar autorizado a linha em manter, 1-0, gol no 605. O senhor pode chegar mais um pouquinho pra frente? Daqui a um pouquinho mais pra frente, pra gente contactar o pessoal que tá saindo aí? Centro Recife, em 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. Centro Recife, 128, alterna 260, tá 3304, bom dia. Bom dia. Boa 98, está em contato radar, 2 milhas após posição Conde. Voe pro de Bonfio, QNH 1022, confirme já no ponto da descida. Entre desça para 4 mil pés. Eu já estou trabalhando aqui, já tenho que ser isso mesmo. Aguarde um minutinho que o plano será para as 13 horas e o transponder só está com 20 minutos de antecedência. Então, eu pedi para o senhor aguardar daqui a pouquinho as pagações, ok? No 982, no solo 37, libera a direita, 1219. Direito, 219, 192. Alô, Salvador, bom dia, Gol no 982, Librão. No 982, consigo ver a Alfa chamando Santa Juliette. Alfa chamando Santa Juliette, 982. É 39, mantém a posição. O trip 5221, alinhar e manter a 10. M05 decolado aos 38. Chame o controle, 120 decimal 8. Agora muito boa, obrigado, bom dia senhor, boa. Bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, eu vou 605, decolou o perfil da Oleda. Bom dia, Gol no 605, contato radar, suba para o nível 360 na saída da El. 360 da El, 605, boa. Salvador, bom dia, 6250 Oceané, cruzando 170 para 150 mais. Oceané 6250, acione a identificação, prossiga na chegada mar e desça para 2000 pés, QNH 1023. Ative 2000 pés com 1023, pode voar dona, senhor. Autorizado e TAP, Oceané 6250. Ative TAP então, 6250. Trip 522 ano, da colagem autorizada da 10. O vento era 30 graus, 149. Vento livre da colagem pro Trip 522 ano. Tanquei na Gal 10, 23, reporte no ponto da descida. As aeronaves a retaguarda no pátio? Obrigado. Tá tentando fazer aqui, tá fazendo um aspecto, decolado aos 40, chame o controle, 120 decimal 8. 120 decimal 8, tipo 5221. Bom dia, tipo 5221, a subida a bom, você escuta. Dia trip 5221, contato radar, suba para nível 200, Na saída Amba, após Amba, direto Conquista, o Trip 5221. Então faz Amba, direto Conquista, Trip 5221. Autorizado para o Edipelo. É o Trip 4-1-4? É 6312, está na escuta da torre. Quer a linha e manter a 1-0? Estou verificando que o centro se libera para o problema mais 6, ok? Proa de ITAP. Reporte no ponto e daí descido Kenegal no 023. Espera a chamação de 18,6729, grave salário. Compreensão. Não por isso, né? Entre alfa, atmosfera, 2,62. Essa é a só fica na guarda aí, né? Expectativa de achar essa hora, obra de terrário que eles estão fazendo, ninguém é trabalhando, né? É, só todo mundo nessa expectativa aí, já vai fazer um ano. E eu achei que tivesse mais. Torre. E temos um P3 em operação militar. O senhor passa seu número 2 agora para decolagem. O Olympus 45, observa as bases da Oceaner rolando na 1-0. Após táxi pela pista 1-0, agilizando o seu táxi, reposte alinhado e pronto para decolagem. O Olympus 45. Número 6729, mantenha o ponto de espera. O Chiné 6312, decolado aos 44. Chame o controle. 120, decimal 8. 208, passagem. Dia, Chiné 6312. Bom dia, Chiné 6312. Contato radar, suba para o nível 350 na saída PUCA. 350 PUCA, 6312. Bono 605, chame centro Recife, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. Ok, pode ir para a primária para o 605? Afirmativo, 125, decimal 1. Ok, 251, 3325, 605 da vovó. Confirme, o Mike é com Juliette? Autorizado, desvios a critério, após desvios, vou e toque, o Mike é com Juliette. Bora, para a já e decolar. Seria possível não autorizar o acionamento de feedback, em função dessa escala prolongada, como por exemplo agora, a gente já queimou 500 quilos de querosene. E aí começa a comprometer um pouquinho. A torre está ciente da reclamação do TAM e do Web. A gente vai informar a chefia, ok? E a administração aeroportuária. Só tomar as providências aí para ver se libera esse trecho aí entre a Índia e a Juliette, que isso aí está dificultando bastante aí a movimentação das aeronaves. É, atrás de contas é só obra de terra, né? Infelizmente é complicado. O PAN 3859 é alinhar e manter a 10. Alinha e manter a 10. Trânsito 208. Trânsito Olympus 45, saída da EL. Olympus 45, contato radar suba para nível 090, saída da EL. Olympus 45 subindo para 090, autoriza o primeiro ponto. Referência visuais até cruzar 2000 pés, autorizado, Olympus 45. Olympus 45 tem referência até 2000 pés, irá para o primeiro ponto da patrulha. Da 3859, decolagem autorizada, da 10, o vento 130 graus, 149. Decolagem, 10 da 3859. Senhor de Salvador, é o 5414 acente da MAG, está no ideal de descida. TP 5414, desça para o nível 060, QNH 1723. Ok, 060-2023, 5414. Comandante, hoje o dia tá difícil. Realmente recebemos aqui uma informação do centro, devido a tráfego intenso no setor do centro, setor sul, fazendo a nação com destino a Guarulhos e Sudeste. Sequenciamento de 5 em 5 minutos, a sua decolagem ocorrerá aos 5:05, ok? Centro mesmo, ok? É tráfego intenso nos setores. O TAM 3859, decolado ao 51, chame o controle 120.8. 208, 3859. Acho que não poderia. Controle, salva. Bom dia, até 3859, passando 2000 pés, perfil da Arbor.